por consequência listas, mas eu não faria isso nesse caso. Talvez os embriões não sofram, mas uma cultura que tolere que se tire uma vida humana arrisca-se a ir longe demais. Onde isso vai parar? No infanticídio? O momento do nascimento proporciona um rubicão natural para a definição de regras, e dá para argumentar que é difícil encontrar um outro num ponto anterior do desenvolvimento embrionário. Argumentos do tipo bola de neve podem, portanto, nos levar a dar ao momento do nascimento mais importância que o utilitarismo, interpretado em termos estreitos, gostaria. Argumentos contra a eutanásia também podem ser formulados no formato bola de neve. Inventemos uma declaração imaginária de um filósofo moral: se se permitir que os médicos acabem com a agonia dos doentes terminais, logo todo mundo estará despachando a vovó para ficar com o dinheiro dela. Nós, filósofos, podemos ter superado o absolutismo, mas a sociedade precisa da disciplina de regras absolutas como não matarás, senão ela não sabe quando parar. Sob certas circunstâncias, o absolutismo pode, pelas razões erradas num mundo longe do ideal, ter consequências melhores que o consequencialismo ingênuo. Nós, filósofos, podemos ter dificuldade para proibir que se comam pessoas mortas e não reclamadas mendigos atropelados, por exemplo. Mas, por causa da bola de neve, o tabu absolutista contra o canibalismo é valioso demais para ser perdido. Argumentos do tipo bola de neve podem ser encarados como a maneira pela qual os consequencialistas reimportam uma forma de absolutismo indireto. Mas os oponentes religiosos do aborto não estão nem aí para a bola de neve. Para eles, a questão é muito mais simples. Um embrião é um bebê, matá-lo é assassinato, e ponto, assunto encerrado. Muita coisa decorre dessa posição absolutista. Para começar, as pesquisas com células tronco-embrionárias precisam acabar, apesar de seu enorme potencial para a medicina, porque elas envolvem a morte de células embrionárias. A incoerência fica evidente quando lembramos que a sociedade já aceita a FIV, fertilização in vitro, na qual os médicos rotineiramente estimulam as mulheres a produzir mais óvulos, que serão fertilizados fora do corpo. Mais de uma dezena de zigotos podem ser produzidos, dos quais dois ou três são implantados no útero. A expectativa é que, entre eles, apenas um ou talvez dois sobrevivam. A FIV, portanto, mata embriões em dois estágios do procedimento, e a sociedade em geral não tem nenhum problema com isso. Há 25 anos a FIV é um procedimento padrão para levar alegria à vida de casais sem filhos. Absolutistas religiosos, porém, podem ter problemas com a FIV. O The Guardian de 3 de junho de 2005 trouxe uma reportagem bizarra sob o título Casais Cristãos Atendem Apelo para Salvar Embriões Deixados pela FIV. A reportagem é sobre uma organização chamada Snowflakes, que tenta resgatar os embriões excedentes deixados em clínicas de reprodução assistida. Sentimos que o senhor estava nos convocando a tentar dar a um desses embriões dessas crianças uma chance de viver, disse uma mulher do estado de Washington, cujo quarto filho resultou dessa aliança inesperada que os cristãos conservadores estão formando com o mundo dos bebês de proveta. Preocupado com essa aliança, o marido dela consultou um líder da sua igreja, que afirmou: quando se quer libertar os escravos, às vezes é preciso fazer acordos com um negociante de escravos. Fico imaginando o que essa gente diria se soubesse que a maioria dos embriões concebidos sofre abortos espontâneos. Provavelmente isso deva ser encarado como uma espécie de controle de qualidade natural. Um determinado tipo de cabeça religiosa não consegue enxergar a diferença moral entre matar um agrupamento microscópico de células, Por um lado, matar um médico totalmente crescido, de outro. Já citei Randall Terry e a Operação Resgate. Mark Juergensmeyer, em seu assustador livro Terror in the Mind ou A Figura de Terror na Mente de Deus, traz uma foto do reverendo Michael Bray com seu amigo, o reverendo Paul Hill, segurando uma faixa com os dizeres: é errado conter o assassinato de bebês inocentes. Os dois têm aparência de jovens agradáveis e bem preparados, com um sorriso contagiante, roupas casuais e bonitas, o exato contrário de lunáticos abobalhados. Mesmo assim, eles e seus amigos do Exército de Deus Army of God Elg resolveram incendiar clínicas de aborto, e não faziam segredo de seu desejo de matar os médicos. No dia 29 de julho de 1994, Paul Hill pegou uma espingarda e matou o doutor Bonnie Britton e o segurança dele, James Barrett, na frente da clínica de Britton, em Pensacola, na Flórida. Em seguida se entregou à polícia, dizendo que tinha matado o médico para impedir a morte futura de bebês inocentes. Michael Bray defende esse tipo de ação de forma articulada e com toda a aparência de um fim moral elevado, como descobri quando o entrevistei, num parque público de Colorado Springs, para meu documentário sobre a religião para a televisão. Antes de chegar à pergunta sobre o aborto, obtive uma medida da moralidade de Bray, baseada na Bíblia, fazendo a ele algumas perguntas preliminares. Lembrei que a lei bíblica condena os adúlteros à morte por apedrejamento. Minha expectativa era que ele desaprovasse esse exemplo específico, classificando-o como obviamente inaceitável, mas ele me surpreendeu. Afirmou tranquilamente que, depois de passar pelo devido processo legal, os adúlteros deveriam ser executados. Lembrei então que Paul Hill, com o total apoio de Bray, não havia seguido o devido processo legal, e sim feito justiça com as próprias mãos e matado um médico. Bray defendeu a atitude de seu colega religioso nos mesmos termos que tinha defendido quando Juergensmeyer o entrevistara, fazendo uma distinção entre o assassinato punitivo de um médico aposentado, por exemplo, e o assassinato de um médico praticante como forma de impedir que ele mate bebês regularmente. Então disse a ele que, embora as crenças de Paul Hill sem dúvida fossem sinceras, a sociedade cairia numa anarquia. Os ativistas que fazem ameaças de violência contra cientistas que usam animais em pesquisas médicas alegariam fins morais igualmente elevados. Terrível se todo mundo invocasse uma convicção pessoal para fazer justiça com as próprias mãos, em vez de seguir as leis locais. Não seria o caminho correto tentar mudar a lei, democraticamente? Bray respondeu: bem, esse é o problema quando não se tem leis que sejam leis autênticas, quando se tem leis que são inventadas na hora, por capricho, como já vimos no caso da chamada Lei do Direito do Aborto, que foi imposta às pessoas por juízes. Entramos então numa discussão sobre a Constituição americana e a origem das leis. A atitude de Bray em relação a essas questões revelou-se bem parecida com a daqueles militantes muçulmanos que moram na Grã-Bretanha e que anunciam abertamente seguir apenas a lei islâmica, não as leis democraticamente aprovadas do país que adotaram. Em 2003, Paul Hill foi executado pelo assassinato do doutor Britton e do segurança dele, afirmando que faria tudo de novo para salvar aqueles que ainda não haviam nascido. Verdadeiramente ansioso por morrer em nome de sua causa, ele disse numa entrevista coletiva: acredito que o Estado, ao executar-me, estará me transformando num mártir. Os ativistas antiaborto de direita que protestavam em sua execução juntaram-se, numa aliança profana, com os ativistas de esquerda contrários à pena de morte, que pediram ao governador da Flórida, Jeb Bush, que impedisse o martírio de Paul Hill. Eles argumentaram, de forma plausível, que o assassinato judicial de Hill acabaria incentivando mais assassinatos, exatamente o contrário do efeito preventivo que a pena de morte deveria ter. Hill sorriu por todo o trajeto até a câmara de execução, dizendo, "Espero uma grande recompensa no céu. Estou ansioso pela glória." 128 e sugeriu que outras pessoas assumissem sua causa de violência. Prevendo ataques retaliatórios pelo martírio de Paul Hill, a polícia entrou em alerta máximo quando ele foi executado, e várias pessoas ligadas ao caso receberam cartas com ameaças, acompanhadas de balas. Todo esse episódio terrível tem origem numa simples divergência de percepção. Há pessoas que, por causa de suas convicções religiosas, acham que o aborto é um assassinato e estão dispostas a matar em defesa dos embriões, que preferem chamar de bebês. Do outro lado, há defensores sinceros do aborto, que ou têm outras convicções religiosas ou não têm religião, junto com princípios morais consequencialistas ponderados. Eles também se consideram idealistas, que oferecem um serviço médico para pacientes que precisam dele, que se não recorreriam a charlatães de fundo de quintal, perigosamente incompetentes. Os dois lados, à sua própria luz, são igualmente sinceros. A porta-voz de outra clínica de aborto descreveu Paul Hill como um psicopata perigoso. Mas gente como ele não se considera psicopata perigoso, consideram-se pessoas boas, morais, guiadas por Deus. Na verdade, não acho que Paul fosse psicopata. Apenas muito religioso. Perigoso sim, mas não psicopata. Perigosamente religioso. À luz de sua fé religiosa, Hill estava plenamente certo em atirar no Dr. Britton. O que havia de errado em Hill era a sua fé religiosa em si. Michael Bray, quando o conheci, também não me pareceu psicopata. Até gostei bastante dele. Achei um homem honesto e sincero, comedido e cuidadoso, mas sua cabeça havia sido infelizmente tomada por absurdos religiosos venenosos. Os adversários mais contundentes do aborto são quase todos profundamente religiosos. Os defensores sinceros do aborto, sejam pessoalmente religiosos ou não, têm propensão a seguir uma filosofia moral não religiosa, consequencialista, talvez invocando a pergunta de Jeremy Bentham, eles sofrem. Paul Hill e Michael Bray não viam diferença moral entre matar um embrião e matar um médico, com exceção do fato de que, para eles, o embrião era um bebê inocente. O consequencialista vê toda a diferença do mundo. Um embrião de pouco tempo tem a sensibilidade, assim como a aparência, de um girino. Um médico é um ser adulto consciente, com esperanças, amores, aspirações, medos, um estoque maciço de conhecimento humano, capacidade para emoções profundas, muito provavelmente uma viúva desolada e filhos órfãos, talvez pais idosos loucos por ele. Paul Hill causou um sofrimento real, profundo, duradouro, a seres com sistema nervoso capaz de sofrimento. Sua vítima não fazia isso. Embriões de pouco tempo que não têm sistema nervoso quase com certeza não sofrem. E, se embriões abortados mais tardiamente, com sistema nervoso, sofrem embora todo sofrimento seja deplorável, não é porque eles são humanos. Não há nenhuma razão para achar que os embriões humanos de qualquer idade sofram mais que embriões de boi ou de ovelha no mesmo estágio de desenvolvimento. E há toda a razão do mundo para achar que todos os embriões, humanos ou não, sofrem bem menos que bois e ovelhas adultos no matadouro, especialmente num matadouro ritualístico onde, por motivos religiosos, eles têm de estar plenamente conscientes enquanto sua garganta é cerimonialmente cortada. O sofrimento é difícil de medir, 129 e os detalhes podem ser motivo de debates. Mas isso não afeta minha tese principal, que diz respeito à diferença entre a filosofia consequencialista laica e a moral religiosa e absoluta. Uma escola de pensamento preocupa-se em saber se os embriões sofrem. A outra preocupa-se em saber se eles são humanos. É possível ouvir moralistas religiosos debatendo dúvidas como, quando o embrião em desenvolvimento se torna uma pessoa, um ser humano. Moralistas laicos tendem a perguntar, não importa se ele é ou não humano e o que isso significa para um pequeno conjunto de células, em que idade um embrião em desenvolvimento, de qualquer espécie, se torna capaz de sofrer. A grande falácia Beethoven. O próximo movimento dos ativistas anti-aborto no xadrez verbal normalmente é como descrevo a seguir. A questão não é se o embrião humano é ou não capaz de sofrer no presente. A questão está em seu potencial. O aborto priva da oportunidade de uma vida humana plena no futuro. Essa ideia aparece resumida num argumento retórico cuja estupidez extrema é sua única defesa contra a acusação de grave desonestidade. Estou falando da grande falácia Beethoven, que existe em vários formatos. Peter e James Dewar, em Life Science, atribuem a versão a seguir a Norman Saintton Stevens, hoje Lord Saintton, um membro do parlamento britânico e proeminente leigo da Igreja Apostólica Romana. Ele, por sua vez, pegou a de Maurice Baring 1874-1945, um destacado convertido à Igreja Católica e ligado aos vigorosos católicos G.K. Chesterton e Lyre Belloc. Ele a ensinou na forma de um diálogo hipotético entre dois médicos. Isso, é claro, não esgota todas as possibilidades. Uma maioria significativa dos cristãos americanos não assume uma atitude absolutista em relação ao aborto e é a favor do direito de escolha. Veja, por exemplo, a Coalizão Religiosa pela Escolha Reprodutiva, em www.rcrc.org. Sobre a interrupção da gravidez, quero sua opinião. O pai era sifilítico, a mãe tuberculosa. Das quatro crianças que nasceram, a primeira era cega, a segunda morreu, a terceira era surda-muda e a quarta também era tuberculosa. O que você teria feito? Eu teria interrompido a gravidez. Então você teria assassinado Beethoven. A internet está coalhada de chamados sites pró-vida que repetem essa história ridícula, e mudam as premissas factuais sem pudores. Aqui está outra versão, se você conhecesse uma mulher que estivesse grávida, que já tivesse 8 filhos, sendo que 3 deles eram surdos, 2 eram cegos, 1 com deficiência mental, tudo porque ela tinha sífilis, recomendaria que ela fizesse um aborto? Então você teria matado Beethoven. 130. Essa apresentação da lenda rebaixa o grande compositor de 5º a 9º na ordem de nascimento, aumenta o número de surdos para 3 e o número de cegos para 2, e dá sífilis à mãe em vez de ao pai. A maioria dos 43 sites que encontrei quando procurei versões da história atribui não a Maurice Baring, mas a um certo professor L.R. Agnew da Faculdade de Medicina da UCLA, que, disse, propôs o dilema aos alunos e depois lhes disse, parabéns, vocês acabaram de assassinar Beethoven. Podemos ser caridosos e dar a L.R. Agnew, o benefício de duvidar de sua existência. É incrível como essas lendas urbanas nascem. Não consigo descobrir se foi Baring que deu origem à lenda ou se ela foi inventada antes, porque inventada certamente ela foi. É completamente falsa. A verdade é que Ludwig van Beethoven não era nem o nono nem o quinto filho de seus pais. Era o mais velho em termos estritos o segundo, mas seu irmão mais velho morreu pequeno, como era comum naquela época, e não era, pelo que se sabe, nem cego nem surdo nem mudo nem tinha deficiência mental. Não há evidências de que algum de seus pais tenha tido sífilis, embora seja verdade que sua mãe morreu de tuberculose. Havia muita tuberculose naqueles tempos. Trata-se, na verdade, de uma lenda urbana completa, uma fabricação, deliberadamente disseminada por gente com interesses velados em espalhá-la. Mas, de qualquer maneira, o fato de que ela seja mentira não vem ao caso. Sir Peter Medawar ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1960. Mesmo que não fosse, o argumento que deriva dela é um argumento muito ruim. Peter e Jean Medawar não precisaram duvidar da veracidade da história para apontar a falácia do argumento. O raciocínio por trás desse argumentozinho horrível é falacioso de tirar o fôlego, pois, a menos que se esteja sugerindo que haja alguma conexão causal entre o fato de ter uma mãe tuberculosa em pai sifilítico e o nascimento de um gênio da música, é mais provável que o mundo seja privado de um Beethoven não por um aborto, mas pela abstinência casta de relações sexuais. 131. O descarte lacônico e ridicularizante dos Medawar é irrespondível para tomar emprestada a trama de um dos contos negros de Roald Dahl, uma decisão igualmente fortuita de não fazer um aborto, em 1888, deu-nos a Adolf Hitler. Mas é preciso um bocadinho de inteligência ou talvez estar livre de certo tipo de criação religiosa para entender. Dos 43 sites pró-vida da internet que citam alguma versão da lenda de Beethoven e que apareceram na minha busca no Google, no dia em que escrevi, nenhum notou a falta de lógica do argumento. Todos eram todos sites religiosos, por sinal caíam direitinho na falácia. Um deles até reconhecia Medawar grafado Medawar como fonte. Essa gente queria tanto acreditar numa falácia adequada à sua fé que nem percebeu que os Medawar só tinham citado o argumento para derrubá-lo. Como apontaram com toda a razão os Medawar, a conclusão lógica para o argumento do potencial humano é que potencialmente privamos uma alma humana do dom da existência toda vez que deixamos de aproveitar uma oportunidade para manter relações sexuais. Toda recusa a qualquer oferta de cópula por um indivíduo fértil equivale, por essa lógica pró-vida capenga, ao assassinato de uma criança em potencial. Até mesmo resistir a um estupro poderia ser representado como assassinar um bebê em potencial e, aliás, há um monte de ativistas pró-vida que negariam o aborto até a mulheres vítimas de estupros brutais. O argumento Beethoven é, como se pode ver, lógica de péssima qualidade. Sua estupidez surreal é bem resumida pela esplêndida canção Todo Espermatozoide é Sagrado, cantada por Michael Palin, com um coro de centenas de crianças, no filme do Monty Python O Sentido da Vida. Se você não viu, por favor veja. A grande falácia Beethoven é um exemplo típico da confusão lógica em que entramos quando nossa cabeça está confusa pelo absolutismo inspirado pela religião. Perceba que pró-vida não significa exatamente pró-vida. Significa pró-vida humana. É difícil conciliar a atribuição de direitos especiais às células da espécie Homo sapiens com o fato da evolução. Tudo bem que isso não vai preocupar os tantos ativistas anti-aborto que não entendem que a evolução é um fato, mas deixe-me descrever brevemente o argumento para os ativistas anti-aborto que possam ser menos ignorantes em relação à ciência. A tese evolutiva é muito simples. A humanidade das células de um embrião não tem como conferir a ele nenhum status moral absolutamente descontínuo. Não tem como, por causa de nossa continuidade evolutiva em relação aos chimpanzés e, de forma mais distante, com todas as espécies do planeta. Para enxergar isso, imagine que uma espécie intermediária, o Australopithecus afarensis, por exemplo, tivesse conseguido sobreviver e fosse descoberta numa área remota da África. Essas criaturas contariam como humanas ou não? Para um consequencialista como eu, a questão não merece resposta, pois não me diz nada. Basta que ficássemos fascinados e honrados por conhecer uma nova Lucy. O absolutista, por outro lado, precisa responder à pergunta, para aplicar o princípio moral de garantir aos seres humanos um status único e especial, porque eles são humanos. No extremo, eles teriam que criar tribunais, como aqueles da África do Sul no apartheid, para decidir se o indivíduo específico deveria ou não passar como humano. Mesmo que se tente dar uma resposta clara para o Australopithecus, a continuidade gradativa que é característica inescapável da evolução biológica diz-nos que tem de haver algum intermediário que fique suficientemente perto do limite a ponto de obscurecer o princípio moral e destruir seu absolutismo. Um jeito melhor de dizer isso é afirmando que não há limites naturais na evolução. A ilusão de um limite é criada pelo fato de que, por acaso, os intermediários evolutivos estão extintos. É claro que se pode argumentar que os homens têm uma capacidade maior para o sofrimento, por exemplo, que outras espécies. Isso pode muito bem ser verdade, e é legítimo que demos aos seres humanos um status especial por isso. Mas a continuidade evolutiva mostra que não há distinção absoluta. O fato da evolução derruba de forma devastadora a discriminação moral absolutista. O incômodo causado pela consciência desse fato pode, aliás, estar por trás de um dos motivos dos criacionistas para ser contra a evolução, eles temem suas consequências morais. Estão errados, mas, em todo caso, é muito estranho pensar que uma verdade sobre o mundo real possa ser invertida devido a considerações sobre o que seria moralmente desejável. Como a moderação na fé alimenta o fanatismo, quando ilustrei o lado negro do absolutismo, mencionei os cristãos que jogam bombas em clínicas de aborto nos Estados Unidos e o Talibã no Afeganistão, cuja lista de crueldades, especialmente contra mulheres, considero dolorosa demais para descrever. Poderia ter ampliado o espectro e mencionado o Irã sob os ayatolás, ou a Arábia Saudita sob os príncipes saudí, onde as mulheres não podem dirigir e veem-se com problema só de sair de casa sem um parente do sexo masculino que pode, numa concessão generosa, ser uma criança. Veja Price of Honor, Preço da Honra, de Jean Godwin, para uma exposição devastadora sobre o tratamento das mulheres na Arábia Saudita e em outras teocracias da atualidade. Joanne Ari, um dos colunistas mais vigorosos do The Independent de Londres, escreveu um artigo, cujo título é autoexplicativo: a melhor maneira de minar os jihadistas é deflagrar uma rebelião entre as mulheres muçulmanas, 132, ou, trocando para o cristianismo, eu poderia ter citado aqueles cristãos americanos do arrebatamento cuja poderosa influência sobre a política americana no Oriente Médio é governada por sua crença bíblica no fato de que Israel tem um direito garantido por Deus a todas as terras da Palestina, 133. Alguns cristãos do arrebatamento vão mais além e chegam a torcer por uma guerra nuclear, porque interpretam como Armagedon, que, de acordo com sua bizarra mas perturbadoramente comum interpretação do livro do Apocalipse, apressará a volta de Cristo. Não consigo fazer nada melhor que o aterrorizante comentário de Sam Harris, em seu Carta a uma Nação Cristã. Não é, portanto, exagero dizer que, se a cidade de Nova York de repente fosse substituída por uma bola de fogo, uma porcentagem significativa da população americana veria um lado bom no cogumelo de fumaça que se formaria em seguida, já que ele lhe sugeriria que a melhor coisa que pode acontecer está prestes a acontecer. O retorno de Cristo.